caneta e papel, me deram asas, eu quero voar. Não vim obedecer o coronel, o fel e o mel, esse cordel amplia o olhar. Há tempos vejo como o mundo é cruel, e meio ao plic-pleu, estrelas perdem o brilho e o ar. Parece sufocar a garganta, o ódio que se planta, quer levar a esperança, mas ela não se cansa. Com perseverança ela dança e fica pra nos lembrar que a vida é mesmo um carrossel, toca o céu, nutre a terra. Babilônia é guerra, amarga é fel, seduz tanto quanto a luz de um motel. Toca Tim Maia, reencontro lábios de mel. Já foi o tempo que o limite era o céu. Ao tocar esse céu e viver o luar, acordar feito sol e cantar pro mundão, feito um pássaro livre pra cada missão. Voltar de braços abertos pra cada sorriso, e se preciso volto sempre que me convocar. Deixar saudades novamente, de repente lá na frente retomar, pra contar sobre tudo que vi por aí, tudo que me fez sorrir, o que me fez chorar. Deseja tudo de bom, me beija, aperta minha mão, pede pra Deus me dar proteção, me apresenta em oração. E toda vez que sente saudade, escuta essa canção. Nossa aliança não tem a ver com anel. Já foi o tempo que o limite era o céu. Voos de verão, sementes no caminho, frutos de gratidão. Das dores não vou falar, das batalhas trouxe apenas o que eu fui buscar. E só pra te lembrar, o céu não é o limite pra quem insiste em sonhar. E o que resolve nos conectar são estrelas. Por isso essa noite eu parei para vê-las, e você parou pra ver como elas são lindas também. Agora imagina além desse céu o que é que se tem. O sentimento que vira refém da saudade que vem do nada, e o ponteiro a mais de 100 na estrada. Limites não cabem no papel, fui ver o mundo e me formei menestrel. Foi o tempo que o limite era o céu.